Mixtape. DJ Bola 8. O jogo. Salve. Nós estamos aí, né? Sempre sólido, com sede de paz, justiça e liberdade. Sabe por quê? Pra família. Marcos Paulo. Pros loucos. Bola 8. Por um motivo só. O rap, o jogo. Dizem que sou um cara de sorte, mas quando me preparo, tenho mais sorte ainda. E você? Você mesmo. Mentiroso. Invejoso. Zóio gordo. Você quer enganar quem? Fala pra mim. Cheque mate pra você. Jogo, vamos lá. Perdeu o jogo. Enquanto tiver sangue correndo em minhas veias e ar nos meus pulmões, a eficiência é a estratégia. A dádiva vem do mestre, das ruas de Santo André, ABC Paulista, para o Brasil. Mixtape, o jogo.